Livro Ação e Reação. André Luiz. Druso, o mentor espiritual da Mansão Paz, situada no mundo invisível, aí no céu do Brasil, no espaço, em torno do Brasil, sobre o Brasil, estava falando para entidades sofredoras, amparadas pela Mansão Paz. Depois de sofrerem muito, os descampados do astral inferior. Dois terços dela, conta André Luiz, chegavam a apresentar mutilações, deformações, almas que abusaram das suas forças na vida material, que difamaram, infamaram, desertaram, traíram, roubaram, mataram. E que passando por outro mundo, crentes, e que fugiram à justiça humana, foram colhidas para a incorruptível justiça divina. Mas como diz Santo Agostinho, a respeito dos santos mártires, a vingança dos santos mártires é a salvação do pecador. Estando no mundo espiritual, Deus não quer a danação eterna dos seus filhos. Se um pai humano não quer, como é que Deus, que é amor, na definição de Jesus, quereria? Estando no mundo espiritual, depois de drenarem suas energias negativas para o solo do astral, aqueles espíritos socorridos chegaram a uma condição que lhes permitiu serem amparados pela Mansão Paz, de forma a se prepararem para a reencarnação. Porque aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá. Druso, página 27. Ação e reação. Druso, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou. Somos espíritos endividados com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Porque todo mundo também tem vítimas. Às vezes, inconscientemente, cria vítimas pelos seus maus atos impensados. Por isso, Druso admoesta aqui. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas, cultivando a oração com o serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhamos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam, o astral inferior, o umbral, preparando o regresso ao campo de luta o plano carnal, sim, o plano carnal, o plano terreno, né, onde reencarnamos, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, a cada reencarnação, nós temos um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Você imagina se a gente volta sabendo que fulano e tal, ciclano, nos matou, nos fez isso, fez aquilo, ou fulano fica sabendo que nós fizemos isso ou aquilo a ele, aí a reconciliação, o pagamento das dívidas, o esquecimento do mal pelo plantio do bem, demoraria muito mais. A sabedoria de Deus é realmente infinita. Tudo ele faz para aplacar o ódio. Mesmo certas atitudes tomadas, tu dizes, também, o que é que vale reencarnar e esquecer o passado? Quando nós paramos para pensar, nós vemos que a melhor solução é o esquecimento mesmo dos fatos anteriores. Somente alguns têm ciência disso ou daquilo e, de certa forma, velada. Porque a psicologia da Terra é bem diferente da do espaço. Um dia será igual, semelhante, será igual, à medida que o mundo evoluir e a união das duas humanidades for uma realidade. Nós estamos trabalhando humildemente para que isso se dê, exercendo na Terra a política de Deus, que não cuida somente de corpos, porque seria menos que a metade cuidar somente de corpos, mas também dos espíritos, principalmente do espírito. Porque o corpo faz aquilo que o espírito decide. Tira-se o espírito de junto ao corpo e temos o cadáver. O centro das decisões está no espírito que anima o corpo. Por isso, a política de Deus é uma necessidade premente, urgente, na época que vivemos. O PBV é para isso. Juntar a humanidade de cima, a humanidade de baixo. Porque aí teremos o governo aceito conscientemente por todos do Cristo estadista, que é um determinismo divino, acima de qualquer determinismo ou planejamento humano levantado como obstáculo. Por isso, se a luta é grande, o galardão será maior. Por Jesus, vale a pena sofrer. Já dizia Fernando Pessoa, grande poeta português, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma de Jesus é imensa, abarca todo o planeta Terra. Mas prosseguindo com a palavra de Druso, para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Quer dizer, a reencarnação é a porta de saída para o inferno que criamos com os nossos erros. Temos que reencarnar, sim, até que não necessitemos mais, estando quitados com os nossos erros. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações, no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos perdidos hoje, quais nos achávamos ontem nas furnas da miséria e da morte? Isto é a suprema caridade. O Espírito às vezes não precisa vir e vem, não precisa mais daquelas provações e as aceita por amor a entes queridos que ainda permanecem no campo da ignorância espiritual. Mas vale a pena. Não há maior alegria do que essa, ver a redenção daqueles a quem amamos. Por isso, ao referir-se ao novo mandamento de Jesus, o Evangelho do Divino Mestre segundo João registra no capítulo 15, versículo 13, referentemente ao mandamento novo do Mestre, que disse e ordenou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Esta exclamação do Divino Senhor: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Mas vamos voltar aqui à palavra do Druso, depois deste comentário que fizemos. André Luiz vem narrando, aliás. Dezenas de circunstantes entreolhavam-se admirados e felizes. Eu faço questão de dizer e felizes, porque se você disser e felizes, no rádio pode parecer infeliz. Temos que ter muito cuidado com essa preposição. E, diante de palavras, porque dá a impressão que está se dizendo o contrário. Então eu faço questão de parar e dizer: dezenas de circunstantes entreolhavam-se, admirados e felizes. Fica bem claro que eles estavam felizes e não infelizes. Cuidado com a pronúncia, minha gente. Cuidado. É a lição que temos dado aqui com a nossa experiência de rádio, as equipes novas que vão se formando da legião da boa vontade e da religião de Deus. Mas prossegue André Luiz. A essa altura, mostrava-se o mentor Druso, nimbado de doce claridade a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. Fitei meu companheiro, Hilário, e reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor Druso não falava como quem ensinasse, teorizando. Estampava na voz inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida. E dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem todos eles filhos queridos ao coração. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão da vida. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador aos céus. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Meu amigo, releve minha intromissão. Mas quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inesquecível. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Sim, exclamou Druso reticencioso. O amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamos-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei divina. Amor mal interpretado, mal conduzido, naturalmente, que é assim. E como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: esperamos possa você, minha irmã, reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tiranete social. O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo e à desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por revê-lo. E realizará semelhante propósito? Perguntou Hilário com interesse. Não podemos duvidar, replicou nosso amigo convincente. Mas como? Perguntou Hilário. Ao que Druso respondeu: nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, ela que teve tudo na vida anterior, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á então, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. E vencerão no difícil tentame? Indagou meu companheiro Hilário de novo, evidentemente intrigado. Ao que Druso respondeu: a vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. Mas se perderem na batalha projetada? De certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz. Regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Druso ajuntou: cada um de nós, os espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar, e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao caminho do céu, ao encontro do céu, que nos confere oportunidade de ascensão, de subida até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda.